Começando mais um programa aqui para você. Seja muito bem-vindo à Rádio Palavra de Esperança. Ainda não temos esse nome. Então, faça o seguinte. Escolha o nome agora através do contato@radiope.com.br. Mande seu nome, tá? Endereço de e-mail já deve estar lá, né? Mas mande seu Facebook, ou seu WhatsApp, tá? Tanto faz o que você mandar aí pra gente. Mande a sua localização e mande o nome do programa escolhido pra... Tá bom? Para esse dia de hoje, às 13 horas. Esse programa não sei se vai ser fixo, mas eu creio que a Lívia sempre vai preparar uma palavra que é abençoada para nós. Claro, ela tem os afazeres dela, mas eu creio que Deus vai abençoar muito a vida da nossa querida Lívia, tá bom? Um grande abraço para ela, Deus abençoe. Daqui a pouquinho estamos com o programa aqui, já começamos. E eu quero que você escute essa música, esse louvor. Dani Seabra, preciso de um milagre, porque eu sei que você precisa hoje de um milagre, então... Feche seus olhos aí, onde você estiver, e escuta esse louvor, que é uma benção para você, tá bom? Dani Seabra, preciso de um milagre. À vontade e cumpra o teu querer em mim. Dani Seabra, preciso de um milagre para começar bem esse programa. Programa abençoadíssimo. Estamos aqui com a Olívia Rocha, tá bom? Minha querida amiga. E grande parceira, né? Nós estamos sempre orando uns pelos outros aí. E eu creio que você vai gostar dessa mensagem. A paz do Senhor, Olivia. Olivia, né? Olivia, né? Alô? Será que ela está nos escutando? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deve estar me escutando, não sei, né? Ó, tá tudo normal. Ah, sim, só um instante. Eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci. Agora eu acho que vai. A paz do Senhor, Olivia. A paz. É ótima tarde para você, ótima tarde para todos os ouvintes que estão aqui ligadinhos nessa tarde. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, viu, Gabriel? Amém. Também glória de todos os ouvintes que estão neste momento ouvindo essa rádio abençoada. Que Deus possa cobrir, amém, cada um com suas mãos misericordiosas. Amém. Glória a Deus. E como é que está aí em Minas Gerais, Unaí, cidade linda, abençoada por Deus? Amém. Está um dia agradável, um clima bem agradável, um dia de, amém, sábado tranquilo. Na verdade, Unaí é uma cidade bem tranquila, né? Graças, sim, a Deus. É, onde ainda se preza mesmo de você estar andando tranquilamente nas ruas. Eu sou grata a Deus por estar morando aqui. E Minas é um estado maravilhoso, né? Modéstia à parte, sim, eu gosto muito. Que bom, graças a Deus que é um lugar bonito, um lugar abençoado, né? Você já está aí já há muitos anos, então eu creio que Deus trabalhou na sua vida em vários aspectos que você tem o Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo que a Olivia, é uma pessoa muito usada por Deus, tanto na oração quanto na palavra, tá? Então, se você tá aí agora no seu computador, escutando agora a nossa programação, eu te peço o seguinte: pega a sua Bíblia aí, senta num cantinho, né? Porque vai ser uma palavra muito abençoada. E essa palavra, eu sei que vai falar muito ao seu coração. Então, Olivia, fique à vontade, a programação é sua. Eu vou deixar esse horário vago e fixo para que você faça todo sábado, neste horário, esta programação. E eu já comentei aqui no início, antes de você começar a palavra, para a gente ter um nome, para a gente ter as vinhetas do programa que a gente sempre faz, você que está do outro lado aí, escutando a nossa programação, quer escolher o nome desse programa? A gente vai fazer uma promoção. Você vai escolher o nome desse programa e a gente vai sortear um CD da Caroline e um CD do Daniel Casimiro. Então, mande um WhatsApp para nós com o nome e a Olivia vai estar encarregada de escolher o nome desse programa. Amém, Olivia? Amém, amém. Tá bom? Então, Deus abençoe. O nosso telefone é o 61-442-2767. Lembrando, você que está fora do Brasil, olha só que responsabilidade. Liga, coloca o DDI 55 mais o DDD 61-442-2767. Esse é o WhatsApp e o telefone para você ligar. Você pode participar ao vivo. Liga agora na nossa programação e eu estarei te atendendo aqui ao vivo, tá bom? Então, Olivia, seu espaço, sua programação, fique à vontade. Amém. Que Deus possa falar grandiosamente no coração de cada ouvinte que está participando. Que Deus possa realmente, né, nos cobrirmos com tuas mãos misericordiosas. Essa rádio maravilhosa, onde tem alcançado vidas, a palavra do Senhor tem sido anunciada, louvores. Então, que seja, que vai ao encontro de cada um, né? Rádio Pé, uma rádio abençoada por Deus. Rádio Palavra então, de Esperança. Então, antes de começar a falar a palavra, vou estar orando para que Deus esteja me usando, que eu possa ser instrumento na mão dele e seja ele falando para os ouvintes. Deus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por essa oportunidade. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E o Senhor, Pai, tem o melhor para nossas vidas. Eu me coloco diante de sua presença. Antes de tudo, quero te pedir perdão pelos meus pecados, Pai. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor opera em um templo santo. E eu quero, Senhor Jesus, cada vez mais me santificar para ser obra, para ser instrumento, para ser realmente a portadora da tua palavra, Senhor, para os teus filhos amados. Neste momento, me coloco em sua presença, peço realmente que o Senhor venha falar né, através de mim, e que essa palavra possa chegar ao coração de cada um, Senhor. Abençoe, Pai, a vida de cada um. O Senhor conhece a situação de cada um, o Senhor conhece o andar, o falar, o Senhor sonda os teus filhos, Pai. Neste momento, eu quero agradecer ao Senhor também por tudo que o Senhor tem feito por nós e dizer, Pai, que temos um coração grato, um coração quebrantado para sempre te buscar, te adorar e te servir. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje a palavra que eu estarei anunciando vai ser, se encontra no livro de Jeremias 29, do versículo 11 ao 13. Repetindo a referência bíblica para que vocês possam acompanhar através das vossas bíblias, né? Nós sabemos, nós temos que ser igual ao povo bereano, né? É acompanhar o que é nos dito para que nós possamos certificar se essa palavra realmente está vindo do Senhor ou se não é, né? Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que sempre acompanhar. Então a referência bíblica é Jeremias, capítulo 29, versículo do 11 ao 13, onde diz a palavra do Senhor: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fruto e um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que palavra abençoada, né, que o Senhor está nos dizendo essa tarde. Então, após o cativeiro babilônico, nós sabemos que o povo, né, o povo judeus, eles ficaram 70 anos sobre cativeiro, né, aprisionados. E quando os medos e os persas conquistaram o reino da Babilônia, os judeus eles foram autorizados a voltar para casa, ou seja, eles foram libertos do jugo da escravidão. Então Deus está dizendo para você essa tarde que tem planos para a sua vida, planos de paz e não de mal. Ele tem um futuro para a sua vida. E esse futuro já cumpriu quando Jesus se entregou naquela cruz para te dar oportunidade de ser salvo. Então hoje você tem a oportunidade de dizer sim para o Senhor e experimentar essa gratidão, esse dom que Deus te deu, essa graça imerecida, né, da salvação. Então Deus tem uma esperança para você reinar com Ele. Se você se encontra em uma situação onde você não vê saída, Deus é uma resposta, tem uma resposta muito especial para você. Ele diz o seguinte: me invocareis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como está? E hoje, então, eu quero saber com vocês, caros ouvintes, como está a sua busca com o Senhor? Como está a sua entrega, a sua intimidade com Deus? Você tem buscado realmente estar na presença do Senhor? Você tem buscado realmente se entregar ao Senhor? Você tem buscado através da oração? Nós sabemos que a oração é uma intimidade, um momento de entrega, né? Quando você se coloca diante do Senhor, você tem um diálogo com Ele. Então a oração te faz ter intimidade com o Senhor. Como está a sua vida em relação a esta situação? Você tem buscado a Deus? Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, não me ouve, o Senhor não me atende, o Senhor não me escuta. E você tem falado com Deus? Você tem clamado ao nome santo e soberano? Ele está pronto para te escutar, para te libertar deste cativeiro que você está vivendo. Em Romanos, versículo 8, 28, diz o Senhor: e sabemos que todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus, quando Ele fecha uma porta, Ele abre uma outra melhor, uma outra maior. Então tenha certeza que Deus está trabalhando através da sua vida. E Deus está disposto a cuidar da sua vida. Porém, Ele quer que você tenha dependência a Ele, que você busque a Ele. Precisamos entender que os planos de Deus nem sempre é fácil, mas é o melhor, é o mais seguro, é o mais certo, onde você nunca vai estar sofrendo. Porque quando nós escolhemos, fazemos a nossa vontade, pode ter certeza que nós iremos passar por muitas tribulações, nós iremos sofrer e nós não chegaremos a lugar algum. Mas quando nós confiamos no Senhor, o mais Ele fará. Essa tarde, você está ouvindo Deus dizer para você: confia, confia, confia em mim. Filho, eu sou o mesmo Deus que fez o mar se abrir. Eu sou o mesmo Deus que guiava o meu povo pelo deserto de dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Eu sou o mesmo Deus que fiz Lázaro ressurgir dos mortos. Eu sou o mesmo Deus que fiz cegos ser curados, paralíticos andar. Então, se qual seja o seu problema, esta tarde eu quero que você saiba, eu sou contigo. Então, se você está passando por alguma adversidade, se está passando por alguma enfermidade, alguma opressão, saiba que o Senhor é contigo. Ele diz na palavra do Senhor: venha a mim se estás cansado, eu te aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, se você passa por dificuldades, se você passa por atribulações, se você passa por situações, esse fardo não é do Senhor, isso é algo que você escolheu. Nós sabemos que nós podemos escolher o que nós queremos, nós temos o livre-arbítrio, porém nós temos que confiar e buscar o Senhor, viver na dependência dEle, de fazer a vontade dEle, porque o fardo do Senhor é leve e o jugo dEle é suave. Mas quando nós fazemos as nossas vontades, o fardo se torna pesado, o jugo se torna muito cansativo, muito não se torna realmente, não tem a suavidade de Deus. Então, esta tarde, se você está passando por essas tribulações, por essas dificuldades, entregue nas mãos de Deus, né? Busque ao Senhor e peça para Ele te aliviar. Deus está aqui esta tarde para te dizer que te conhece. Ele está pronto como um pai que ama o seu filho de braços abertos para te receber da forma que você se encontra. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Se você se acha indigno de sentar à mesa do Pai, saiba que Deus te perdoa. Peça perdão a Ele. Se entregue a Ele. Se você tem buscado a Deus e não está entendendo a demora dEle para as suas respostas dos seus problemas, saiba que o tempo do Senhor é perfeito. Você não está em cativeiro. Só está sendo tratado, só está sendo moldado. Deixa Deus moldar a sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus agir. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele se afastou do pai, ele foi para longe, ele fez a vontade dele, fez tudo o que ele queria, andou para caminhos que realmente não agradavam o pai dele. Desobedeceu o pai dele, mas ele se arrependeu. Deus quer que nós tenhamos esse mesmo espírito de arrependimento dos nossos pecados. E ele voltou para a casa do pai. E o pai dele festejou, o pai dele se alegrou, o pai dele o recebeu como se ele nunca tivesse saído, se afastado. Então, saiba, independente da situação que você esteja, Deus está de braços abertos para te receber e ter a festa lá no céu. Terá uma alegria incalculável, pois o filho amado retornou para o Pai. Confia, confia, se entregue, creia, creia em mim e serás salvo. Esta é a palavra do Senhor para você essa tarde, uma palavra de confiança. E neste momento eu estarei orando a Deus para que Ele possa vir a cada um de vocês ouvintes e recebê-los com braços abertos. Deus maravilhoso Pai, digno de toda honra e toda glória, nós sabemos que Tua palavra, Pai, ela nos alerta, ela nos mostra qual caminho que nós devemos está seguindo. Sabemos, Senhor Jesus, que Tua palavra é a verdade. E a Tua verdade, Senhor, é o que nós queremos experimentar sempre. Neste momento, me coloco diante de sua presença como tua filha, para te agradecer ao Senhor por tudo e te pedir perdão pelos meus pecados. Pai, neste momento eu entrego a vida de cada ouvinte que está participando aqui, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los neste momento. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, possa aliviar o fardo, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sonda. Pai, abençoa, Senhor. Qual seja a situação que cada um esteja passando. Se estiver alguém com alguma enfermidade neste momento, Senhor, que o Senhor possa levar a tua cura. Se estiver alguém passando por alguma tristeza, que o Senhor possa levar a alegria. Pai, se estiver alguém passando por alguma opressão, Pai, liberta, Senhor. Liberta, Pai. Pelo seu nome santo, Jesus, vai estar trabalhando sobre a vida dessa pessoa, Pai. Eu oro e agradeço pela vida de cada um, Senhor. Que nós possamos sempre olhar para o Senhor. Que nós possamos sempre te adorar e te servir, te exaltar. Que seu nome seja engrandecido sempre sobre a nossa vida. Venha reinar sobre nós, Senhor. Somos os teus templos, Pai. Queremos ser um templo santo, Pai. Transforma-nos, Senhor Jesus, quebrando o nosso coração. Molda-nos, Senhor Jesus, conforme a tua vontade. Pai, que nós possamos sempre olhar para o alto, olhar para o Senhor, almejar a tua vinda e reinar eternamente com o Senhor, Senhor. Meu Deus, que o nosso eu caia neste momento, Senhor, em seu nome santo. Por isso que eu oro e agradeço. Amém. Amém, que mensagem abençoada. E eu tenho uma música mais abençoada ainda. Quer dizer, mais abençoada ainda não. A palavra que a Olivia pregou hoje foi uma mensagem muito, assim, espiritual. Eu falei pra vocês, eu disse que seria uma mensagem de fé, uma mensagem abençoada. E Olivia, não saia daí. Eu não sei se você tá podendo ficar mais. Tá podendo? Posso ficar mais um pouco. Tá bom, olha. Quero pedir, falar para você o seguinte, você que está ouvindo aí agora, se quiser participar, o DDD é 161-442-2767 e nós vamos agora com Matos Nascimento, Filho Pródigo, para você que está afastado da casa do pai. Escuta essa mensagem, você já escutou a Lívia, ela já falou para você o que você tem que fazer, então sinta-se à vontade de ajoelhar aí no seu quarto, ficar no seu cantinho aí, e pedir a Deus perdão e pedir para voltar para casa, como o filho pródigo fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Filho Pródigo com Matos Nascimento. Nesta canção. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar. Eu mesmo, Matos Nascimento, vou me passar pelo filho pródigo. Porque ele vivia tão bem na sua casa, tinha tudo, fazendas, dinheiro, conforto, e largou tudo um dia, pedindo a sua parte da herança, e deixou seu pai e foi para o mundo. Preste bastante atenção, você que está fora, como um filho pródigo também. Ouça. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Encontrando minha verdade eu tinha muito dinheiro no mundo e eu não precisava mais do meu pai. Mas ouça depois. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, meu pai. Obrigado, meu pai, por me aceitar de volta à sua casa. Hoje eu sou feliz. Obrigado a você que escutou até o final. Eu queria falar para você que eu sempre falo que a rádio é uma porta, né, de escape para muita gente, né? E eu tenho falado assim que aprendi muito com várias pessoas aqui. E a Lívia tem me ensinado muito, né? Tenho aprendido com ela. Viu, Lívia? Você tem me ensinado muito com as suas mensagens. A gente conversa também só. Às vezes a gente tem uma conversa assim muito ampla, né? A gente conversa de vários assuntos, de Deus, vida sentimental, espiritual, né? Não, a gente não mexe muito na parte financeira, porque eu não gosto muito de conversar essas coisas, mas ela fala também. Então, quer aprender com Deus? Vamos ter esse momento todos os sábados, às 13 horas. Com esse tempo, olha, foi rápida a mensagem, mas foi linda, foi tremenda. E hoje eu quero que ela finalize com oração, uma oração bem abençoada, para finalizar. Ela vai orar para algumas pessoas. Eu vou falar o nome das pessoas que eu pedi para orar por elas, não só para mim, mas minha família, e também para o Gabriel Braga de Freitas, e também pela Joelma de Freitas Rodrigues. São duas pessoas diferentes, não são da mesma família, mas muito obrigado. E a Rádio Palavra de Esperança e o portal Palavra de Esperança tem portas abertas para você que quer ministrar a palavra de Deus aqui para a sua vida, tá bom? A Rádio Palavra de Esperança nasceu com esse projeto. Tem algum sonho de ministrar a palavra? Aqui tem a porta aberta para você. 4042-2767-DDD61. Você pode mandar seu nome, telefone e conversar com a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos orar. E eu quero que você feche seus olhos e deixa a Olivia orar por você e atender o seu pedido, tá bom? Lembre-se, você que está ouvindo aí pelo podcast, mande sua mensagem, fala: eu ouvi o programa da Olivia, eu quero oração para o próximo programa. Ela vai orar por você, se você puder ouvir ao vivo, radiope.com.br. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Senhor, neste momento, Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui neste momento de comunhão, Pai, porque o Senhor mesmo diz na Tua Palavra, quando dois ou mais estão reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E eu sei, Pai, que o Senhor está presente nesta programação, que o Senhor tem usado, Senhor, essa rádio para a honra e glória do Seu nome, para poder alcançar vidas, para poder anunciar a Tua Palavra e Seus louvores, Senhor. Louvores de agradecimento e adoração ao Senhor. E me coloco, Pai, como a Tua serva, como Tua filha, Pai, amada pelo Senhor. Pai, eu venho colocar-me diante da Sua presença, Senhor, para agradecer pela vida de cada um que está aqui, Pai. Neste momento, Senhor, quero colocar a vida do Gabriel Bragas de Freitas. Nós sabemos, Senhor Jesus, da enfermidade dele. Nós sabemos que ele tem sofrido durante 3 anos, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, o Deus do impossível. Se for Sua vontade, Ele será curado, Pai. Que o Senhor, Pai, possa entrar como providência, Senhor, sendo a Sua vontade. Que o Senhor possa ir tocando o corpo dEle, cada parte do corpo dEle, liberando a cura, Senhor. Pai, transforma a vida dEle, Pai. Traz um renascimento para Ele, Senhor. Que Ele possa sentir a Tua maravilha, a Tua libertação, Pai. Ele tanto que crê no Senhor, Ele tanto que serve ao Senhor. Ele, Pai, nenhum momento tem deixado de buscar o Senhor. Pai, vai ao encontro dEle, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível. O Tu és um Deus soberano, um Deus maravilhoso. Neste momento, Pai, como Tua filha, como Tua serva, eu venho clamar a Ti pela vida do Gabriel, Senhor. Vai ao encontro dEle neste momento, Pai. Ô, Paizinho, vai tocando Ele, Pai, neste momento, Senhor. Aleluia, Pai, vai curando, Senhor, vai fazendo a tua cura, Senhor, a Tua transformação e restauração, Senhor, vai tocando Ele, Pai, com Tuas mãos, Pai, Tuas mãos ensanguentadas, Senhor, vai libertando Ele, Pai, se o Senhor for Sua vontade, Ele seja curado, Pai, neste momento, Senhor. Santo, santo, santo, santo, santo é o Seu nome, aleluias. Pai, neste momento, Pai, cubra ele com Tuas mãos, Senhor. Vai libertando ele, Senhor, dessa enfermidade, Pai. Pai, restaurando, Senhor, vai curando ele, Pai. Oh, Jesus, eu clamo pelo Seu nome santo e soberano. Tu és o mesmo Deus que fez com que Lázaro ressurgisse dos mortos. O Senhor fez, Senhor Jesus, os cegos fossem curados, voltassem a enxergar, Senhor, assim como o Senhor fez com Bartimeu, Senhor, eu entrego neste momento, Senhor, a vida do Gabriel, Senhor, vai curando ele, Pai, vai tirando essas enfermidades do corpo dele, Senhor, esse câncer, nesse momento, venha ser retirado, venha ser caído por terra, em Seu nome santo, Jesus. Santo, santo é o Seu nome. Entrego neste momento a Joelma, Senhor. Joelma, Senhor Jesus de Freitas Rodrigues. Que o Senhor possa ir ao encontro dela, Pai. Que o Senhor, Pai, possa trazer a alegria de volta para ela. Possa mostrar a ela, Pai, que o Senhor tem cuidado. Independente da situação que ela tem passado, o Senhor é com ela. O Senhor está cuidando de cada ferida. O Senhor está livrando ela neste momento de qualquer tristeza, de qualquer depressão, Pai. De qualquer, Senhor Jesus, ansiedade, Pai. A alegria sobre a vida dela vai estar entrando agora, Pai, pelo Seu nome santo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor Jesus, pela vida do Gabriel, Pai. Que o Gabriel, Pai, continue fazendo essa obra, que seja o Senhor com ele, que o Senhor possa sempre estar no controle dessa programação, Senhor. Que, Pai, não só ele, mas como a família dele, Pai, que o Senhor possa abençoar a mãe, o pai, a irmã, onde eles estiverem, Pai. Que seja o Senhor sobre a vida deles, abençoando. Pai, venha com o Teu reino sobre nós, Senhor. Entrego a rádio Palavra de Esperança em Suas mãos. Entrego cada ouvinte que está ouvindo agora, Pai. O Senhor sabe a situação de cada um. Se tiver alguém com alguma enfermidade, Pai, que o Senhor possa levar a cura. Se tiver alguém com alguma depressão, Pai, liberta, Senhor. Se tiver alguém com alguma tristeza, Pai, leva alegria, Paizinho. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem mostrado para nós a todo momento que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e que nós possamos confiar e buscar o Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está disposto a cuidar de cada ferida, Pai. Neste momento eu entrego, Senhor, mais uma vez, a vida de cada ouvinte desta rádio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém. Olha, muito obrigado. Você orou. E eu sei que a pessoa que ouviu sentiu a presença de Deus. Amém. Tanto pelo ao vivo, quanto pelo ao vivo, ou tanto pelo ao vivo quanto pelo podcast, tá? A gente vai estar lá. Baixa o aplicativo aí no seu celular, você que está ouvindo. É, se você está ouvindo pelo Cashbox agora, você já sabe, né? Se inscreva aí pelo Palavra de Esperança no canal. Mas se você não tem, está ouvindo ao vivo e quer baixar o Cashbox no seu celular para escutar, baixa lá. Cashbox.fm, esse é o aplicativo para você baixar e escutar. Basta procurar por Palavra de Esperança. Como você sabe, é um fundo azul com uma Bíblia branca, claro, simbolizando, claro, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra, tá bom? Olivia, Lívia, minha querida amiga, muito obrigado pela presença. Você está convidada a estar sábado que vem aqui de novo para pregar a palavra de Deus aqui na nossa rádio, querida rádio. E eu tenho certeza que muitas vidas serão salvas através da sua vida, amém? Amém, eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço também a cada ouvinte que está abrindo, né, a tua casa para estar ouvindo essa programação. Que Deus esteja sempre com cada um de vocês. Onde vocês estiverem, saibam que Deus é com vocês a todo momento. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um. E muito obrigada, Gabriel, por essa oportunidade. E que este programa venha romper todas as barreiras e venha alcançar vidas e cumprir o propósito de Deus que Ele tem para a vida de todos nós, né? O propósito de estar anunciando a palavra dEle, o It, né? Então, que essa rádio seja um canal de bênção para poder levar a palavra e louvores ao Senhor. Que Deus abençoe cada um. Fica na paz do Senhor. A paz. A paz. Até mais, Lívia. Até sábado que vem. To my knees will I fall, will I sing hallelujah, will I be able to speak at all, I can only imagine, yeah, I can only imagine. Forever, forever worship you. I can only imagine. Rádio Palavra de Esperança, levando fé e inspiração para a sua vida.